longe de você. Tudo era tão ruim, não havia brilho em meus olhos. Uma chama de ilusão queimava dentro de mim, e na solidão então chorava. Uma música tocava triste no meu coração. Cada acorde era perfeito, mas a dor era maior. E o que aconteceu, galera? É. Mas quando te encontrei, aleluia, tudo se fez novo em mim. Há um novo brilho em meus olhos. Uma chama de amor se acendeu dentro de mim. Tudo é mais bonito ao teu lado. E a música que agora toca no meu coração traz o teu amor, Jesus, em poesia na canção. Quero ouvir vocês, vai! Sempre é bom. Sempre é possível reconstruir. Se o coração pede uma chance pra recomeçar e ser feliz. Quem tá feliz aí? Então segura a hora.